Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje, a nossa edição, deste dia 5 de novembro de 2011, será dedicada por inteiro ao ano de 1993. Tudo porque neste ano estrearam-se 7 países, embora apenas 3 tenham conseguido qualificação. Foi a primeira vez no Festival Eurovisão da Canção que músicas tiveram de ficar fora e porque não foram apuradas. Digamos que das 29 músicas que participaram, 21 passaram, as outras 8 ficaram de fora. Nessas 8 estão 4 supostas estreias. Estreias que nós hoje vamos conferir, mas que, na verdade, até foram músicas que não chegaram a participar no Festival Eurovisão da Canção. Elas figuram, de facto, mesmo nos discos que depois a Eurovisão lançou, constam, porque de facto são músicas que participaram, mas não chegaram a subir ao palco da Irlanda, da República da Irlanda. Aliás, peço desculpa que nesta altura não era da Irlanda ainda. A Irlanda ganhou 94, 95... Não, 93, 97, é isso mesmo, 93, 94, 96, portanto, sim, já na República da Irlanda. Bom, no ano de 93, e é importante que se diga, aconteceram várias coisas, ou melhor, já tinham acontecido antes, mas aqui é que elas se verificaram, isto no que toca ao Festival Eurovisão da Canção. Estou a falar do desmembramento de 3 países. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou se preferirem a União Soviética, a Jugoslávia e a Checoslováquia. Tudo ao mesmo tempo, praticamente. O único país que se reunificou, digamos assim, foi mesmo a Alemanha, no princípio da década de 90, final da década de 80. Bom, mas nós aqui vamos ter várias estreias. Vamos começar pelas 3 primeiras, que neste caso são as seguintes. Primeiro vamos ficar com Svabol Svijeta, a primeira participação da Bósnia-Herzegovina. Bósnia-Herzegovina, que então se estreou no ano de 1993, com a Fazla. E é precisamente com Fazla que a Bósnia tem a sua primeira presença no Festival da Eurovisão da Canção, tal como a Croácia, com PUT, ou PUT, se preferir, é o nome do grupo, não sei qual é que será o significado em croata. A música chama-se Don't Never Cry, e foi, creio que, o único país que estreou a cantar numa língua que não a sua. Aconteceu assim na Croácia. Depois vamos ouvir Tis Even Done, a música que representou a Eslovénia pelos One X Band. Poderia estar equivocado, mas creio que a Eslovénia era já um país independente. Ainda que estivesse envolvida nesta giga-joga de, portanto, de, digamos, das repúblicas socialistas soviéticas, e estivesse por força nela envolvida, a verdade é que creio eu, não tenho agora a certeza, mas creio que a Eslovénia já seria independente na altura. Poderá assim não ser, e caso não seja, então justifica-se, ou melhor, compreende-se, porque é só agora possível a sua estreia. Mas a verdade é que a Eslovénia teve de facto um percurso muito interessante, não só pela entrada na Eurovisão tão rápida, por ter sido um dos 3 países a classificar-se, e também depois por todo o percurso que a Eslovénia, entretanto, teve, mesmo até em termos políticos, mesmo até em termos financeiros, enfim, foi uma evolução interessante esta da Eslovénia. Mas ficamos então com estes 3 temas, que foram os temas que representaram pela primeira vez os países de Bósnia-Herzegovina, Croácia e Eslovénia. Volto a recuperar os nomes: Svavol Vigeta, Svijeta, aliás, a música de Fazla, Don't Never Cry, a música de PUT, ou PUT, como preferir, como disse, é uma banda, não sei qual é que será a sigla destas três letras, e depois também a música de The Seven Van, aliás, a música que vamos então ouvir, que representou a Eslovénia pela primeira vez. Daqui a pouco eu volto para vos trazer os outros 4 temas, 2 de cada vez, músicas que não ficaram apuradas neste Festival Eurovisão da Canção. Ainda assim, convém referir que foram, de facto, estreias na Eurovisão, ainda que não tenham chegado a participar no grande palco, estrearam-se no ano a seguir, já lá vamos, mas são músicas para todos os efeitos, são músicas que, digamos, se estrearam, ou melhor, são países que se estrearam no ano de 1993. Eu volto daqui a pouco, para já vamos ouvir Sabor Figueta, a música de Fazla, que representou a Bósnia-Herzegovina. Let's Zapremo ci potu je dalec stran čez pretekle dni. Narišem senco i žeme večni. Kako dobro se zlivam ta svet, ki me omamlja. Kako vas se potigne me čas, ki então, de volta ao ouvintes, depois de ouvirmos os One X Band com o DJ Seven Dan, eu há pouco não disse o nome do grupo, peço desculpa. Partimos agora para a Estónia, um dos quatro países que não se estreou estreando-se. Ou seja, a primeira música no festival Eurovisão da Canção foi gravada naquele ano, mas ou para aquele festival, mas não chegou a participar. Tudo porque deu-se um aumento drástico de países. E não deu tempo à Eurovisão, à European Broadcasting Union, de encontrar um formato ideal para que todos os países pudessem, de forma igual, participar. Foi um pouco injusto, mas a vida é assim mesmo, nestas circunstâncias também acontecem. E aquilo que digamos, eles tiveram de, digamos, tempo de fazer foi que estes países transmitissem a edição de 92 do festival Eurovisão da Canção. Bom, como já aqui uma vez expliquei, para que os países possam participar têm de transmitir a edição do ano anterior, sem participar, como é lógico, do festival Eurovisão da Canção. Por exemplo, eu não sei se na altura era obrigatório ou não, mas será algo que poderemos apurar. Quando Portugal se estreou em 64, este seria sinónimo de que já teria que ter transmitido o festival de 1963. Ora, mas aconteceu com estes países, com estes vários países que tiveram de transmitir o festival de 1992. Ora, em 93 então estrearam-se a Estónia com Janika e com o tema Muratud Milt ja Südemult. O tema então que representou pela primeira vez a Estónia, na voz de Janika. Elan também participou, mas pela Eslováquia, o segundo de quatro países não apurados. O tema Amnestia Nha Neveru foi o tema que representou então a Eslováquia pela primeira vez, na voz de Elan, no ano de 1993. Recordo que a estreia oficial destes países acontece em 94, e até com mais outros países, como a Polónia, a Rússia, mas enfim. Estes países, de facto, estrearam-se em 1993, para todos os efeitos, porque foi o ano em que participaram pela primeira vez no festival Eurovisão da Canção. Nós não estamos aqui a conferir edições ao vivo, estamos sim a conferir as primeiras músicas que os países com os quais os países participaram. Tal como disse há pouco, se aqui podemos reparar, e até agora assim acontece, a Croácia, com Don't Never Cry, de Put, foi o único país a não cantar na sua língua materna. Eram outros tempos e também era a independência destes países. Vamos então ouvir Muratut Mid Ya Sidamut, a música de Janica, que representou a Estónia pela primeira vez no ano de 1993, a música não qualificada, ou uma das músicas, a outra foi da Eslováquia, o tema Amnestia Nha Neveru, o tema que foi cantado por Elan e que passamos a ouvir agora. Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú, É como se chama esta música, que aliás é como se chama a música que há pouco ouvimos, que representou a Estónia, mas eu não disse o nome direito, disse Südamult e não era Südamult, e é importante aqui corrigir. Bom, mas acabamos de ficar com Amnestia Nha Neveru, o tema então na voz de Elan. Agora, ouvintes, vamos partir para mais dois países, neste caso para a Roménia, o terceiro de quatro países estreantes não qualificados. Tal como a Estónia e a Eslováquia, a Roménia também acabou por estrear no ano seguinte. O tema que vamos aqui ouvir é cantado por Dina Dragan. A música chama-se Nupleca. Vamos depois chegar também com uma outra música, que, no fundo, um país que também estreou precisamente no ano de 1994. Estou a falar da Hungria e do tema, Harva Hegel. Este tema... que também marcou então a estreia da Hungria no festival Eurovisão da Canção, embora os húngaros só subissem ao palco pela primeira vez no ano de 1994. Na próxima edição vamos também conferir, porque no fundo aqui há duas estreias, vamos conferir também estas músicas, portanto no festival, ou do festival Eurovisão da Canção, ano de 1994. O cenário não muda muito, por acaso até muda, porque eu tenho vindo a dizer, e nesta edição, e já peço sinceras desculpas, ainda bem, porque calha mesmo antes de me despedir, que, digamos, este festival foi realizado na República da Irlanda. Assim não foi. E tudo porque, como é lógico, a Irlanda venceu em 93, mas o festival não era na Irlanda, era noutro país, que não tenho agora presente a data, mas não era na República da Irlanda. Era, portanto... noutro país, a Irlanda venceu em 93 e 94, sim, na Irlanda, estes países que hoje aqui nós, enfim, estamos aqui a ouvir, subiram ao palco, logicamente com outros intérpretes, logicamente com outras melodias, mas, e por isso também é importante conferir estas, porque não voltaram, como é lógico, a subir ao festival, a subir ao palco do Festival Eurovisão da Canção, e são músicas que, apesar de não terem subido ao palco, merecem também aqui o seu reconhecimento. Ora, então, Nupleca e Harva Hegel, os temas que representaram a Roménia e a Hungria. A primeira na voz de Dina Dragan. A segunda na voz de Andrea Zulak. E é então com Dina Dragan e Andrea Zulak que fechamos a edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Vamos voltar a encontrar-nos no próximo sábado para mais uma viagem na máquina do tempo nestas Histórias da Eurovisão. Até para a semana. nothing fear.